parece mais que você não é capaz de cruzar estas esquinas. O mundo oscila, realmente eu sei, na beirada dos teus olhos. Pode acreditar, diabo é quando não há mais poesia. O chão não está mais fixo do que seu olhar. Hoje pra ninguém, mas veja só, não torne este peso maior, sem razão. Você tem todo o tempo e mais um segundo pra se convencer. Você, rapaz, na verdade é um a mais, percorrendo o mesmo ciclo. O mundo oscila, realmente eu sei, feito fogo nos teus olhos. Pode acreditar, diabo é quando a lágrima não cai. O chão não está mais fixo em nenhum lugar.